Caio, temos um jogo novo, cara. Ah, não, não. E você espera pra colocar jogo novo quando eu tô aqui pra ver a minha reação de repulsa, tá ligado? De dar... E aí, beleza? Você tá ouvindo o GugaCast, eu sou o Guga Mafra e estou aqui hoje com o Caio Corraine. Olá, personas. Olá, Caio. Faz tempo que você não aparece aqui, cara. Faz um tempinho. Pois eu tô só atrás das cortinas, mexendo ali os fiozinhos pra que tudo fique no lugar. E tá dando certo. Ainda bem, né? Podcast tá saindo, conteúdo extra tá sempre no grupo, tem camiseta, tem um monte de coisa acontecendo, né? Tá crescendo o negócio. Hoje a gente vai falar sobre as histórias de feriados. A gente teve um feriado semanas atrás, no qual eu mesmo passei o tempo todo correndo de furacão. E vai ter um outro feriado no dia 12. Então por isso que a gente trouxe essas histórias de feriado e tem algumas muito boas aqui. Mas antes, como a gente sempre fala... Vamos falar do nosso querido Apoia-se. Se você quiser ter um mini GugaCast todos os dias, não é toda semana, é todos os dias, cara. É uma loucura isso que a gente faz. Gravar programa todo dia, ninguém faz isso. Cara, de segunda a sexta tem. Sempre tem. E é inacreditável. Guga, chuta quantos extras a gente já publicou até agora. Eu não sei, cara. A gente tá fazendo isso desde março. Deve ter o quê? Uns 100? 107 já publicados. 107. E quem se tornar assinante agora consegue ver todos esses conteúdos, que tá tudo lá. Você pode entrar lá e ver tudo que já teve pra trás, né? Você vai precisar de algumas horas aí. Se você precisar de algum tempo e tal, você pode pedir férias, você pode aproveitar um feriado, sacou? Ali, conexão com o tema. Mas você pode fazer isso. Então, vai lá, apoia.se/GugaCast, paga 15 pratas e você se torna um assinante do GugaCast. Você entra no nosso grupo secreto. O grupo é secreto, então é meio complicado de entrar, não é pra ser fácil. Você tem que ir lá no Facebook, pedir acesso, mostrar o seu e-mail, mas vai dar certo, um monte de gente consegue, você vai conseguir também. Vai lá, assina, faz parte do nosso grupo, tenha GugaCast todos os dias na sua timeline, até dizer chega. Outra coisa, Caio, outro recado que a gente tem agora é que temos as camisetas GugaCast. Caraca, isso é uma coisa que você mencionou, que antigamente você pensava demais e não colocava as coisas no ar e tal. Camiseta foi um negócio que, não, eu vou fazer isso aqui e pronto, tá no ar. Tá no ar, tá vendendo. Tá lá, tá no ar. A gente tem a camiseta da Capibara, né, que é o nosso mascote. Tem a camiseta de Perth, que é a cidade irmã do GugaCast. Essa é a camiseta, cara, que eu olho e falo, mano, como que ela tá ali? Tem a camiseta do Conflito Bozo Gonzaguinha, que é do caralho. Essa é uma cartaz de luta livre do Bozo contra o Gonzaguinha. E tem também a mais nova camiseta, Arte Rainha, Jeito de Malandra. Cara, uma coisa engraçada, eu vou falar pra vocês aqui. O Guga, ele só me manda os negócios assim. Ele fala, ó, tá aqui, se liga isso aqui. E aí eu olho, cara, eu passo mal. Eu falo, mano, não, nossa, como que você fez isso? Aí, tipo, 2 segundos depois, tá vendendo. Tá lá. Atendendo a pedidos, cara. Atendendo muitos pedidos, é verdade. As pessoas estavam pedindo. Pô, eu entrei lá e não tenho a camiseta Arde Rainha. Agora tem, cara. Agora vai lá e compra. Pediu, vai lá e compra. E vai ter mais novas camisetas. Tem algumas... A gente tá fazendo a camiseta dos 666 nomes do capeta. Vai rolar. Nossa, eu quero ver como que isso vai ficar. Fique esperto que vai rolar. A gente vai fazer. E vai rolar também a camiseta do Arnaldo. Tá sendo preparada agora. Fica de olho lá. mitoucamisetas.com.br/GugaCast. Entra lá e compra a sua camiseta. Nos próximos episódios, Caio, a gente vai gravar sobre Dia das Crianças, especial Dia das Crianças. Então mandem suas histórias de infância. A gente vai gravar também um especial sobre histórias sobrenaturais. Histórias Sobrenaturais 2. A gente já fez um faz um tempo atrás. Vai fazer outro agora, certo? Exatamente. E na semana do meu aniversário... porque eu gosto muito do meu aniversário, a gente vai fazer um especial sobre aniversários. É motivo suficiente também. Meu aniversário é 25 de outubro, então eu já fico sabendo, vai ser mais ou menos por essa época, a gente vai fazer o especial de aniversários. Então mandem histórias de aniversários pra gente, coloca no subject, no assunto do e-mail, coloca lá qual é o sobre o que é a sua história, sobre crianças, sobre aniversários, sobre sobrenaturais. Ou se você tem outras histórias de assuntos gerais, pode mandar também, mas esses são os próximos programas pra você se concentrar. Manda uma história caprichada, detalhada, que se ela for legal a gente lê aqui. E você manda para cartas@gugacast.com, é lógico. Caio, eu não tinha me tocado que na minha dica de podcast eu ainda não indiquei o Mamilos, cara. Caraca! E o Mamilos é o podcast, além de ter a sua brilhante presença também como editor gato do Mamilos, ele é o podcast, ele é um podcast diferente, cara. Ele é um podcast que não tem medo da polêmica, que não tem medo do debate, não tem medo da opinião alheia. É um podcast que não tá aqui pra te divertir, não. Não tá, é, não é pra divertir, isso é verdade. Mas ele é um podcast, falando sério, ele é um podcast muito capaz, ele é um exemplo de jornalismo, ainda mais nesses dias que a gente vive hoje. É engraçado que não nasceu muito pra ser isso, né? Era mais um negócio, ah, vamos falar das polêmicas e tal. Mas virou, cara, um projeto bastante inovador, jornalístico, que num período onde a gente tem tantas ideias exageradas, onde a gente tem tanto fla-flu, tem tanta, se eu gosto disso, eu odeio aquilo, né? É tudo extremo. Elas estão lá pra ouvir a opinião contrária, pra tentar chegar no meio termo, pra tentar construir pontes, né? Como elas sempre falam. Sim. Pra enxergar o outro lado de uma maneira empática, de uma maneira com diálogo, e fazendo, como é o slogan do programa, jornalismo de peito aberto. É maravilhoso, cara. Eu indico fortemente que você, que gosta de ouvir podcast, que você ouça o Mamilos. E é estranho, assim, porque eu edito o Mamilos desde o segundo, terceiro episódio. Eu lembro que no começo, cara, tinha um bloco sobre, sei lá, tipo, meme da semana, sabe? Tipo, ah, essa semana o que bombou nas redes? Ah, foi uma piada de gente caindo, sei lá, alguma coisa assim, sabe? Uhum. E era legal. Era legal, só que elas foram se encontrando, elas foram desenvolvendo o negócio de um jeito que hoje tá completamente diferente. E é um programa que eu já falei isso pra elas, que eu, se eu não fosse o editor, eu não sei se eu iria ouvir. Uhum. Porque ele me deixa mal de vez em quando, né? Porque tem uns temas assim que, por mais que elas tentem, né, dar esse... Sempre esse ar de tipo, não, cara, há diálogo, a gente tá chegando num lugar melhor, a gente tem que, né, como sociedade, se organizar de uma maneira bacana e tal, não sei o que tem... De vez em quando dá vontade de jogar tudo pro alto e falar, meu, bota fogo nesse país, tá ligado? Então eu acho, sim, um programa absurdamente necessário pra todo mundo, cara. Pois é, cara, elas fazem um trabalho que ninguém mais quer fazer. E isso que é brilhante e é digno de muitos prêmios e digno também da minha indicação e da sua audiência. Se você gosta de podcasts, ouça lá também o Mamilos. Caio, temos um jogo novo, cara. Ah, não, não. E você espera pra colocar jogo novo quando eu tô aqui, pra ver a minha reação de repulsa, tá ligado? De dar... Porque jogo novo significa vinheta nova. Deus. Sabe uma coisa que é interessante? Tipo, eu falei com várias pessoas nos últimos tempos, né? Que, sei lá, tipo, fui no aniversário de um amigo e aí... conversei com ouvintes lá, e aí saí pra outro lugar e encontrei com outros ouvintes e tal. E todo mundo, cara, todo mundo acha que eu tô fingindo. Que isso aqui é uma encenação nossa. Que não, a Celida tá fazendo graça lá, porque, né, pô, até parece que ele ia falar pro Google que ele não gosta de fazer o trabalho dele. Cara, eu detesto fazer vinheta. Eu detesto fazer vinheta. E isso é verdade, gente. Faz todo sentido, cara. Faz todo sentido, porque você é um artista atormentado pelo seu próprio talento. De vez em quando eu penso assim, tipo, fazer vinheta ou cair um dedo do meu pé. Eu vejo qual dedo eu gosto menos, saca? Eu vi esse jogo, Caio, no How I Met Your Mother, na verdade. É um jogo que o Marshall inventa e ele joga com a turma lá dele, aonde ele conta uma situação, aonde ele fez alguma cagada na vida dele, e as pessoas têm que adivinhar se ele era uma criança... Ou se ele estava bêbado. É um ótimo jogo porque realmente a gente pensou aqui nas situações e eu não consigo de cara falar nenhuma das suas. Pô, e não é fácil. E ele coloca um que ele tentou saltar do telhado da casa dele de bicicleta, saltar direto na piscina, uma coisa assim. E aí você tem que adivinhar. E aí eles fazem as imagens dos dois jeitos, dele sendo uma criança ou dele sendo um adulto bêbado. Na série, o nome do jogo é Kid or Drunk. Né? Você tem que adivinhar se ele era uma criança ou um bêbado. Então aqui a gente vai fazer um nome mais simples: criança ou bêbado. Criança ou bebo. Caio, eu vou começar para você pegar a essência do jogo. Tá. Vou te contar uma história e você tem que tentar acertar se eu era uma criança ou se eu estava bêbado. E se você acertar, você ganha um ponto. Vamos lá então. Quem fizer mais pontos no final ganha. Ganhar aplausos do banco de aplausos. É. Então, vou contar a primeira história. Uma vez, eu tava com uns amigos e alguém teve essa ideia maluca de... A gente tava num lugar ao ar livre e tinha uma árvore e uma corda. E alguém falou assim, putz, ia ser muito legal se a gente amarrasse essa corda num galho da árvore e a gente se pendurasse nela, tipo Tarzan, sabe? Tinha um toco de árvore num canto, você subia nele, se agarrava na corda e ia se jogando pro outro lado. E pra tornar isso mais fácil, a gente fez um nó na ponta da corda onde a gente conseguia enfiar o pé, entendeu? Tinha tipo um estribo da corda, assim, no final da corda. Porque não é muito fácil realmente você se agarrar numa corda e se pendurar igual o Tarzan. Então você conseguia enfiar o pé ali e ficar balançando na corda como se fosse um balanço, entendeu? Uhum. E nessa hora eu tive a brilhante ideia de... Já que eu tava em pé na corda, né? Eu tava com um pé na corda. Eu tive a brilhante ideia de que se eu largar a corda, eu ia passar a corda atrás do meu ombro, eu vou conseguir ficar reto nela. Eu consigo me manter segurando nela. E aí eu posso imitar um pássaro batendo as asas, assim, com os braços, entendeu? Que maravilha. E aí eu fiz, eu subi no toco, subi na corda, comecei a minha jornada, né? Começou a descida. Aí eu soltei a corda, abri os braços e comecei a fazer um piu, um cocoricó, sei lá. E aí eu caí com as costas, com tudo no chão, cara. Eu caí de costas e eu perdi o ar na hora, sabe? Imagina se cair, pá, reto assim no chão, de costas. Uhum. E aí eu fiquei... E eu não conseguia respirar, cara. Eu fiquei muito, muito assustado nisso. E aí todo mundo veio em cima de mim assim, caramba, o que tá acontecendo? E eu ficava tentando falar pras pessoas que eu não conseguia respirar, mas eu não conseguia falar também. E aí eu fui ficando roxo, as pessoas olhando e tal. E aí alguém me levantou e começou a me dar uns tapas nas costas. E aí eu, sei lá, aí o ar voltou e foi uma ideia muito estúpida. E eu podia ter morrido. Caralho. De um jeito muito estúpido. É essa a história. Você acha que eu era uma criança ou eu era um bêbado? Nessa especificamente... Pra você querer subir numa árvore... Não era subir numa árvore. Era se pendurar numa corda. Se pendurar numa corda. E fazer uma macaquice. Eu acho que você era uma criança. Eu era uma criança. Você acertou. Aê! Eu tinha uns 10 anos, 12 anos. Mas pensa bem, cara. Eu contei essa história inteira e isso podia muito bem ter acontecido num churrasco. Sim. Não é? Sim. Ah, ok. Agora entendi. E tudo que eu te falei... Absoluta verdade. Aconteceu igualzinho e você pode, se você pensar bem, ela podia muito bem ter sido num churrasco com um monte de maluco bêbado. Sim. Tá, vou contar a minha primeira então. Teve um dia que eu estava com um primo em casa, ele é poucos anos mais novo do que eu, uhum. E deu na nossa cabeça de, mano, vamos pro centro da cidade. A gente estava em Mococa. Uhum. E vamos pro centro da cidade. A gente, né, tá aqui à toa, vamos pro centro da cidade. Vamos pro centro da cidade, vamos pro centro da cidade. Uhum. E o centro da cidade, né, de Mococa, é, sei lá, tipo uns 5 quarteirões. Aham. Uhum. E aí a gente foi, tava caminhando, tudo mais e tal. Só que aí, Mococa tem uma avenida. Uhum. Assim, não, eu tô exagerando, mas tipo, sei lá, no centro tem uma avenida. Uhum. Avenida super longa, né, vai pra diversos cantos da cidade e tal. O centro fica a 50 metros da zona sul e 50 metros da zona norte, é isso? Meio isso. Tá. E aí, era uma... Cara, Mococa você não olha pros lados pra atravessar a rua. Você só vai, porque nunca tá passando o carro. No máximo vem uma carroça, sabe? Tipo, e aí você ouve você ouve, né, tipo, o barulhinho do cavalo e tal, de longe. E aí, beleza. E aí eu, né, foda-se, liguei. Eu sou assim até em São Paulo, inclusive, um dia eu vou me fuder. Eu atravesso sem olhar pros lados. Que beleza. Eu só vou. Porque, sei lá, se for pra ser meia hora, vai ser. E aí eu atravessei. E meu primo, tipo, meio destrambelhado assim, ele falou, porra, eu vou também, né? Tipo, ele engatou na minha e sem olhar pros lados foi também. Só que eu passei, meu primo não. Por quê? Porque ele foi atropelado. E aí o carro bateu nele, jogou ele longe. E aí depois de um tempo assim, eu só começo a ouvir o meu primo. Ai! E aí a gente teve que levar ele, né, a pessoa que atropelou o meu primo, a gente teve que levar ele pro hospital e tal, e foi meio bosta. Mas deu tudo certo, ele não morreu, ele nem quebrou nada, só machucou mesmo. Nessa história, eu estava bêbado ou era uma criança? Mas eu não entendi uma coisa na história. Você, tipo, induziu o seu primo a ser atropelado porque você achou engraçado, é isso? Não, eu só atravessei porque eu de novo, que nem eu falei, eu não ligo de olhar pros lados. Eu não desacelero antes de uma rua. Eu continuo o meu passo. Tá, isso é realmente coisa de bêbado. E eu só fui. E seu primo e foi na sua? Ele foi na minha. Ele meio que, morando em São Paulo, que meu primo é daqui de São Paulo, ele deu aquela travadinha, só que depois ele decidiu me acompanhar. Entendi. Eu acho... Essa história parece muito com uma história do Chico Bento e o primo dele da cidade, cara. E por isso eu vou dizer que você era uma criança. Eu era uma criança. Yes! A gente tava indo pra locadora. Porque eu coloquei na minha cabeça que eu precisava alugar um jogo de Super Nintendo, eu precisava alugar um jogo e a gente foi. E aí, atravessei a avenida correndo. Uhum. Meu primo era um pouco menor do que eu, né? Então eu devia ter, sei lá, meus 10 anos, ele devia ter uns 7, 6. E aí ele resolveu correr também, só que eu era um pouco maior e eu tinha ido primeiro. E aí um carro veio assim do nada, bateu nele. Só que a maior perda naquele momento foi a Havaiana dele, que saiu voando e caiu dentro do rio que passa no meio da cidade. Caramba. Tem essa história de que sempre que você é atropelado ou sofre um acidente, você perde um pé do sapato. Exato. É o seu pedágio pra não morrer. É. Se você não morreu, ok, a gente vai aqui, a gente vai cobrar. Esse é o valor. Você perde um tênis ou você perde um chinelo. Deu certo. Exato. É, a única coisa que fez foi ele ficou com um roxo absurdo na perna e tal, mas... Ah, até porque o cara tava o quê? 20 por hora? Mococa, né? Você acha que o cara sabe colocar na terceira marcha? Não, né? Meu vô nunca usou a terceira marcha. Tá novinha ainda. Minha próxima história. Eu fui a uma festa de 15 anos. E nessa festa não ia ter uma banda. E alguns amigos meus se juntaram pra, de surpresa, pra aniversariante, fazer um showzinho da banda deles nessa festa. Só que isso não foi uma coisa muito bem coordenada. Eles queriam fazer isso porque eles queriam homenagear a menina e tal. Eles tinham as razões deles pra fazer isso. E eles... Isso não foi uma coisa muito bem coordenada. Eles chegaram lá com o equipamento na hora, falaram lá com o cara do som, já ligar o equipamento aqui, assim, assim e tal. E é isso, a gente vai tocar. E aí, esse amigo me chamou pra cantar uma música lá. E eu fui no palco e eu fui cantar essa música, que é a música Garotos, do Leone. Sabe qual é? Sei. Garotos como eu, sempre tão espertos, perto de uma mulher. Essa música aí. Uhum. E aí eu, beleza, vamos lá. Subi no palco, tava lá cantando a música, felizão, achando que tava arrebentando. E aí, de repente, eu percebi que meu microfone não tava ligado. Caralho. Só eu tava me ouvindo cantar. Porque o negócio não tinha sido muito bem arranjado lá. E o microfone ligou no meio da música, entendeu? Então eu tava cantando, normal, e de repente, pá, vem a minha voz assim muito alto, ocupando o salão inteiro. E eu tava cantando completamente fora do tom. E eu tomei uma vaia inacreditável. Caralho. E foi muito vergonhoso, cara. Mas eu cantei a música até o final. Eu acertei ali, cantei a música. Ficou uma bosta, cantei a música até o final. E a gente estragou a festa da pobre menina. Foi isso. Eu era uma criança ou eu era um bêbado? Até que idade você considera que uma pessoa é uma criança? Ah, enquanto ela é em púberi, a gente pode dizer isso? Então até uns... Não, você tem que decidir, cara. Eu acho que você era um bêbado. Seria melhor se eu fosse um bêbado, mas eu era uma criança. Nossa. Eu tinha 15 anos, mas eu era realmente... Ah, 15 não é criança, porra, Guga. Não, eu era bem uma criança, cara. Eu era muito uma criança. E essa bandinha que a gente foi tocar na festa da menina... Tanto é que eu não tinha feito 15 anos. A menina tava fazendo 15 anos e eu não tinha feito ainda. Então, a gente era menor do que aniversariante. Caralho. Era muito uma coisa de criança. O baixista da nossa banda tinha 12 anos. Caraca. E a gente nunca tinha feito um show, cara. A gente não sabia como era tocar ao vivo e tal. A gente achou que a gente se juntava pra tocar ali, todo mundo, e a gente achou que era só chegar no palco e fazer isso. E a gente viu que não. Foi assim que a gente aprendeu, às custas da festa dessa pobre menina. Caraca. Zero ponto pra você, cara, nessa rodada. Agora tá. Eu tô na vantagem. Nesse jogo de pênaltis aqui, eu tô na vantagem. Você perdeu um, se eu marcar esse, eu tô na frente. Ok, vamos lá então. Vai lá. Minha próxima história é a seguinte. Teve uma vez... que eu estava numa Playland, né? Que pra quem não sabe, Playland é uma área de fliperamas, né? De arcades, de um shopping, geralmente. E aí eu vi uma... Né, uma dessas máquinas, né? Que você... Porque nas Playlands tem aqueles brinquedos que você joga e ganha ticket, né? Uhum. Que você lá, tipo, ah, você vai jogar o jogo de basquete. Aí você vai lá, faz cesta e tal, e dependendo de quantas cestas você faz, sai um tanto de tickets que você troca por prêmios. Uhum. E aí eu entrei na Playland e tal, tava lá procurando alguma coisa pra jogar. Uhum. E aí eu vi uma máquina vazia com um monte de ticket na frente. Aí eu olhei pra um lado, olhei pro outro. Falei, é meu agora. Uhum. Facilitou o meu serviço. Puxei os tickets e fui seguindo minha vida. Só que aí eu tava com uns amigos, tipo, e eles falaram, pô, vambora. Falei, ah, tá bom, vai, pelo menos deixa eu trocar esses tickets aqui. Aham. Uhum. Fui pro, né, naquele lugar que você troca pelos prêmios. Uhum. E perguntei pro cara, o que que eu ganho com isso aqui? Né, coloquei os tickets lá em cima da bancada, e o que que eu ganho com isso aqui? Aí ele, puta, mano, sei lá, duas paçoca. Porque esses tickets, pra quem não sabe, é uma coisa ridícula, assim. Você precisa de, sei lá, 500 mil pra ganhar uma bola de gude bonita, tá ligado? Então, eu cheguei lá só com esses ganhos de graça... E ele, ah, mano, duas paçoca. Aí eu peguei as paçocas, eu falei, pô, paçoca de graça, né? Pelo menos isso, é, melhor que nada. Aí eu fui, abri uma, comi inteira aquela paçoca, tipo, amor, né? Que desfarela se você brincar muito com ela, né? Mas é deliciosa. Então, maravilhosa. Mas abri, joguei ela inteira na boca, comi, tava lá mó feliz. Aí quando eu tava voltando, eu passei na frente da máquina, que eu tinha, né, surrupiado os tickets, e tinha uma criança chorando, desesperada, falando pra mãe que alguém tinha pego os tickets dela. Putz, caramba, você literalmente roubou o doce de uma criança, cara. Daí, eu fui até ela, dei a paçoca pra criança. A segunda paçoca. A segunda que tinha sobrado e saí correndo. Ok. Eu era um bêbado ou uma criança? Cara, eu tava muito inclinado a dizer que você era uma criança pelo fato de você estar na Playland jogando, mas se bem que você poderia muito bem fazer isso agora, e pelo fato de você ter tido a falta de experiência de você achar que você se dá bem roubando o ticket de fliperama. Mas, por outro lado, eu acho que devolver a paçoca pra criança foi um lance de coração de bêbado. Então eu vou dizer que você tava bêbado. Eu tava totalmente bêbado. Yes! Eu trabalhava, né, nessa época no Outback. Ah, entendi. De vez em quando, a gente ia trabalhar em outros Outbacks pra, sei lá, o pessoal daquele restaurante, eles iam fazer, sei lá, a festa do ano daquela galera, sabe? Então, outras pessoas de outros restaurantes iam lá pra trabalhar naquele dia que eles iam fazer a festa. E aí, pra retribuir o favor, uma galera desse restaurante ia trabalhar no nosso e tal. E aí, nesse exchange aí de pessoas, a gente acabou, né, criando uma relação com eles. E aí um deles nos chamou pra um churrasco na casa dele, que era do lado do shopping Eldorado. E aí todo mundo foi e deixou os carros no shopping, porque era do lado mesmo, assim, tipo, era, sei lá, dois quarteirões do shopping, a casa do cara. Sei. A gente foi, encheu a cara, aí na volta, eu ia pegar carona com uma galera, falei, ah, vamos lá jogar um street, vamos jogar alguma coisa, assim, era cedo, né? Tinha acabado cedo, sei lá, umas 6 da tarde. Ah, porra, a gente tá de folga, vamos jogar um street, vamos fazer alguma coisa lá. Aí subimos, louco, bêbado. Aí eu vi aquele... Cara, certeza que a criança devia estar do meu lado. Tipo, e eu peguei os tickets dela, ah, achei, isso aqui é meu agora. Peguei a porra dos tickets, fui lá, troquei por duas paçocas, pelo menos eu ganhei umas paçocas de graça. Foi, uma paçoca de graça, porque a outra você devolveu. Exatamente, porque a outra eu devolvi porque eu me senti muito mal. Mas eu realmente dei a paçoca na mão da criança chorando e saí correndo. Eu achei que eu ia te pegar, não saí correndo. Não, foi nessa hora que eu achei que você tava bêbado. Porque se você te fosse criança, você ia só dissimular, não. Minha paçoca. Sim, aqui tipo, o tempo inteiro. Ia embora, né? Esse arrependimento, esse ressentimento no coração, isso é coisa de bêbado. É. Puta merda, criança chorando por minha causa. Aí uma criança não tem pena da outra, não existe isso. Eu deixei ela muito confusa e saí correndo. Homem barbado, saindo correndo da Playland. Minha próxima história, eu tava numa festinha de aniversário que tinha uma fartura até então incomum de brigadeiros. É normal ter brigadeiro em festa de aniversário, mas ele é razoavelmente controlado, né? Sim, e nessa festinha... E tem até aquele negócio de, tipo, só depois do bolo. Só depois do bolo. Não, e nessa festinha que eu tava, cara, foi a melhor festinha. Porque tava rolando brigadeiro liberado antes do bolo. E aí eu tava com um amigo e a gente começou uma brincadeirinha de... Era um brigadeirinho um pouquinho menor, assim, que o normal. A gente começou uma brincadeirinha de jogar o brigadeiro pra cima e pegar ele com a boca, entendeu? E aí a gente fez isso, e aí, tipo, tinha uma galera em volta, ah, olha que legal, tipo, umas meninas, sabe, nossa, olha que habilidade que eles têm de fazer isso e tal, e a gente passou a achar muito maneiro o que a gente tava fazendo, e aí a gente passou a jogar um pro outro, entendeu? Eu jogava o brigadeiro pra cima, e esse meu amigo ia lá e pegava com a boca, e vice-versa. E aí alguém achou, um aniversariante tinha ganhado de presente umas raquetes de frescobol. Caralho. Então a gente pegou, a gente começou essa brincadeira de pegar o brigadeiro e dar uma rebatida nele com a raquete de frescobol e tentar pegar ele com a boca. Mas é óbvio que a partir daí começou a dar muito errado. Foi muito engraçado no começo, todo mundo ficou rindo, mas a gente começou a emporcalhar a casa e a gente começou a tomar esporro e aí a gente parou. Mas foi muito engraçado, a gente jogou frescobol com brigadeiro no meio da festinha. Eu era uma criança, eu e esse meu amigo. Éramos crianças ou éramos bêbados? Agora eu tô com raiva, porque, cara, isso é muito coisa de criança. Mas se você fez o jogo e não colocou nenhuma história de bêbado, eu vou ficar puto. Não, mas pode acontecer. Sim, seria, claro, seria uma boa estratégia. Seria uma ótima estratégia, inclusive. Caralho. Isso é muito coisa de criança, velho. Não é possível que você fez isso bêbado, adulto. O legal é você poder, enquanto eu tô contando a história, você visualizá-la dos dois jeitos. Não, assim, se for uma história de criança, eu falo, ok, é criança fazendo merda, não tem problema. Só que eu vejo a história com você bêbado e eu fico com muita vergonha, cara. Eu falo, meu Deus, não é possível, cara. O Guga não fez isso na casa de outra pessoa, cara. Ele não fez isso, não é possível. Caralho, não, que o raiva. Certo é que eu fiz. O que a gente tem que determinar aqui é qual era a idade no momento. Que eu fiz, isso eu não posso voltar atrás mais. Porque o que a gente tá tentando pré-determinar qual era a minha desculpa pra ter feito isso. Eu era um moleque ou era um bêbado? Pro aniversariante ter ganhado raquete de frescobol, eu não sei se dão raquete de frescobol pra adulto. Não é um negócio que eu vejo uma pessoa chegando na minha casa, me dando e eu falando, ô, oh, obrigado, hein? Não, porra, enfia na bunda isso aqui. Você já me deu a ideia do que eu ia te dar de presente. Cara, o dia que eu for numa festa na sua casa, tá garantido isso. Caralho, velho. Ah, que raiva. Eu acho que você... Ah! Eu acho que você era bêbado. Eu era um bêbado, você acertou. Ufa. Nossa. Como? E rolou isso, mas a gente acertou algumas... A verdade é que era uma festa de adulto, não era uma festa de criança. Eu não falei isso em nenhum momento. Era uma festa de adulto, era a festa do meu irmão e era na casa da minha irmã. E todo mundo era adulto, e por isso que tinha brigadeiro liberado antes, porque não tinha ninguém pondo regras. Tipo, foda-se, né? Só adulto aqui, você fala quando você quiser. E aí eles tiveram essa brilhante ideia de ter brigadeiros e a gente ficou fazendo isso. Mas a gente tava mandando muito bem, cara, porque a gente jogava os brigadeiros um pro outro pegar de uma distância muito longa. E mesmo com a raquete a gente acertou alguns. Caralho. Até tomar bronca pra parar. É, alguém veio mandar parar porque a gente tava esmagando o brigadeiro na parede. Caralho. E era um desperdício de brigadeiro e também ia estar emporcalhando a parede. Sim. Ó, 2-2. Agora. 2-2, mas eu tô com a vantagem. Posso se acertar ou não? Minha próxima história é a seguinte: eu tava numa festa de aniversário. Eu não sei se do meu tio, eu não sei se do meu primo. Só sei que tava toda a família reunida, né? Numa época em que minha família se reunia, né? Com uma certa frequência, né? Todo mundo ali bebendo e tal. Tava um clima bacana, né? Conversando com geral e tudo mais. Uhum. Nisso, eu sinto uma vontade de voltar pra casa pra pegar um negócio que eu tava conversando com o meu primo. Uhum. Eu falava, cara, eu preciso te mostrar um bagulho e eu... Só que tá lá em casa, eu preciso pegar isso. E aí, eu fui e, tipo, cara, eu preciso ir pegar essa porra, só que a minha casa, da casa do meu tio, ela era aquela situação que ela era longe demais pra eu ir a pé. Uhum. E de carro era super rápido, mas eu não sei dirigir. Nunca soube, né? Tenho 30 anos de idade, não sei dirigir, nunca aprendi. Uhum. Só que aí eu falei, cara, é tão perto, é tipo 5 minutos dirigindo... Eu foda-se, eu vou pegar o carro. E é isso aí. Aproveitei que meu pai tava bebão, peguei a chave, fui e chamei meu primo. Falei, cara, vamos lá no carro comigo. Eu vou dirigir até em casa, vou pegar o bagulho e a gente volta aqui. Ninguém vai perceber. Tá todo mundo breaco, tá tranquilaço. Vai ser maravilhoso. Fechou. Uhum. Fomos pro carro. E aí, né, tipo, fecha, tal, não sei o que tem, coloca o cinto. Aí eu comecei a tentar lembrar de como era uma outra pessoa dirigindo, né? Uhum. Ok, primeiro eles pisam na embreagem. Aí eu, né, tipo, sei lá, acho que eu pisei na embreagem, tipo, até o fundo. Aí você engata... liga o carro. Aí, tipo, engata e aí você acelera enquanto solta a embreagem. Uhum. Na minha cabeça, era isso. Uhum. Eu não sei o que eu fiz... Que eu acho que eu soltei a embreagem com tudo. Uhum. E aí o carro parecia um sapo. Ele deu um pulo pra frente. É o que acontece, Ele dá um pulo e morre. Exatamente. E aí ele deu um pulaço na frente. Tipo, os carros estavam bem próximos, né? O carro do meu pai e o carro da frente. E o pulo fez com que o para-choque do meu pai ficasse por cima do para-choque do carro que tava na frente dele. E aí ele foi e deu essa encaixada. Aí eu, puta que pariu, velho, que merda. Aí meu primo falou, cara, engata a ré e tenta dar uma distância, né? Porque pra trás não tinha nenhum carro. Uhum. Aí eu, puta, cara, tô com medo agora, velho. E se eu fuder mais o carro, tá ligado? Aí ele falou, mano, faz o seguinte, vamos descer e a gente deixa o carro sem, né, sem tá engatado, sem, né, pôr freio de mão, e a gente empurra ele com a mão. Uhum. E aí, beleza. E foi isso que a gente fez, assim, a gente desceu, cada um de um lado, empurrou o carro pra trás, trancou tudo e tal, voltou, coloquei a chave no mesmo lugar, como se nada tivesse acontecido, e acho que até hoje meu pai não sabe quem bateu o carro dele. E não estragou muito? Deu uma amassadinha. Ah. Na verdade, deu uma raspada, sabe? Tipo, aquele que fica branco. Aham. Sei. Quando você raspa, sei. Então deu uma boa raspada ali no para-choque. Você sabe que eu tenho uma história razoavelmente parecida? Eu tinha ido na fazenda de um tio, uma parada assim, e tava rolando churrasco, tava todo mundo muito bêbado, e precisava tirar o carro, sabe? Um carro tava trancando o outro, precisava tirar um carro de trás do outro. Uhum. E aí, e eu tinha 12 anos, e aí meu pai chegou e me deu a chave e fala, tira lá o carro pra mim. E eu falei assim, mas eu não sei fazer isso. Não, só ir lá, mexe assim que sai. Ah lá. E eu era louco pra poder fazer isso. E eu vivia olhando os outros, tentando fazer e tal. E aí eu fui, animadaço. Aí eu fui e eu fiquei tentando passar a marcha assim, sabe? Engatar a ré assim e ficar, fazia só um barulho. Aí lá de longe eu vi alguém gritando, pisa na embreagem, pisa na embreagem. Aí eu, embreagem. E aí eu fiz, e eu consegui fazer. Eu pisei na embreagem. Eu sabia que você tinha que dosar o quanto você tira pra embreagem pisando no acelerador. Eu já tinha aprendido isso. E eu consegui, de fato, mover o carro pra trás, deixar um outro carro sair e mover ele pra frente de novo. Primeira vez que eu manobrei um carro. Olha lá. E eu sabia que tinha que pisar na embreagem, só tava esquecendo porque era a primeira vez. Foi a primeira vez, mas eu não bati o carro nenhum, deu certo. Talvez tenha estragado um pouquinho o câmbio ao tentar forçar, mas foi bem pouquinho. Então, por conta disso, eu acho que é possível que essa história tenha acontecido com você criança. No começo eu tava achando que era você bêbado, porque pra você ser grande o suficiente pra tomar essa atitude. Mas depois você falou que a desculpa pra vamos fazer isso porque tá todo mundo bêbado e ninguém vai perceber, isso tem mais a ver com o fato de você não estar bêbado. Então eu vou dizer que você era uma criança. Eu era uma criança. Yes! Campeão! Devia ter uns 13. Ah, tá vendo? Criança. E aí o que eu queria pegar na minha casa era um jogo. Eu queria pegar, sei lá, um jogo que eu tava jogando, que eu queria mostrar pro meu primo. Só que uma coisa que eu omiti na história foi que eu pedi pro meu pai. Ah, e ele deixou? Eu falei, pai, me leva pra casa que eu quero pegar um negócio aqui. E realmente, a minha casa era tipo 5 minutos de carro, só que se eu fosse a pé, ia demorar, sei lá, tipo 20 pra ir, 20 pra voltar, e nem fudendo, sabe? Uhum. E aí eu falei, pai, me leva lá em casa rapidão só pra eu pegar um negócio. Meu pai, bebaço, jogou a chave e falou, vai lá. E hoje eu paro pra pensar e falo, fala, maluco, ele tava muito bêbado, ele jogou a chave pra uma criança de 13 anos. Pois é, igual comigo, foi exatamente o que aconteceu. Por isso que eu acho que essa história é possível, por isso que eu acertei e por isso que eu fui o campeão. Exatamente. Vamos pras histórias? Bora lá. Então vamos para as nossas histórias de feriados. Você pode ler a primeira história aí, Caio. Vamos lá, então. O título da história é Por favor, aceitem minhas desculpas. Ele começa aqui. Não sei se vou conseguir transmitir na minha história como ela foi realmente constrangedora, mas vamos lá. Hoje tenho meu próprio negócio, mas há alguns anos, cerca de 5, cheguei a trabalhar numa empresa de telemarketing chamada Atento. Ê, Atento! Muitos amigos meus já trabalharam na Atento. Vamos deixar a marca aí. Azar. Deixa aí. Azar. A empresa fica no centro de Santos, que é uma cidade muito melhor e evoluída que Guarujá. Olha lá a treta. Mesmo sendo ao lado. Porém, o problema é que o centro histórico de Santos, depois do horário comercial, durante a semana, e depois das 15 de sábado ou domingo inteiro e feriados, é praticamente a cidade de Silent Hill. Você não vê uma alma na rua, a não ser mendigos ou outras pessoas que estão indo ou voltando desta empresa, pois é o único prédio comercial aberto 7 dias por semana, cerca de 19 horas por dia. Entre... Se tem uma coisa que não falha nessa vida é telemarketing, né? Telemarketing, cara, eu já trabalhei em uma empresa que fazia telemarketing pra concessionário de veículos. Logo eu, que adoro carro, né? Então, você sabe que o cara que tá te ligando no feriado, ele tá lá, em Santos. Agora a gente sabe onde ele tá. Exatamente. Entre essas idas e vindas, em quase 3 anos trabalhando nessa empresa, teve de vários pedintes estranhos em dias em que eu era o único passando, até um assalto que o cara levou meu celular com tela trincada e minha carteira, mas não levou meu fone Bluetooth piscando no pescoço, que provavelmente era a coisa mais valiosa que tinha comigo. Mas não é uma história tão legal pra contar aqui, então aqui vai uma história que você vai ficar na dúvida do que escolheria, a honra ou o roubo. Já começou bem. Ó, nós temos... Ele e mais 2 caras e 2 meninas. Tá bom. A gente pode usar os backyardigans. Qual a chance de eu lembrar? Quem são os seus amiguinhos backyardigans? Então, O Pablo, que narra a história, o Tyrone, o Austin, a Unico e a Tasha. Né, estávamos lá, sendo que eu, Pablo, Tyrone e Austin pegávamos a barca, então íamos para um caminho, mas as meninas, né, a Unico e a Tasha, moravam em outras cidades, então, como bons cavaleiros, acompanhamos elas até o ponto de ônibus e ficamos lá aguardando. Que é o que os Baekhyun fariam. Exato. Era um sábado por volta das 5h30, a única loja aberta já fechando era Lojas Americanas e o ponto mais seguro era na frente dela. Estávamos rindo, como sempre, sobre vários assuntos. Eu sei rir sobre vários assuntos, assim, como sempre também, Guga? Não, mas os Baekhyun sim. É, ok. Caraca, perfeito, realmente. Ah, um galho de árvore! Eu nunca assisti, eu tô chutando, tá? Eu só sei a música, tema, porque ela entra de um jeito, cara, que é absurdo. Seus amiguinhos, caraca. E todos mexendo em seus smartphones. O ônibus acabou demorando, a loja fechou e nós ali, mofando. Um determinado momento, percebi que entre outras pessoas que chegavam ao ponto, tinha um cara de chinelo com uma sacola plástica na mão, olhando pra gente um tanto quanto agitado. Várias pessoas pegaram seus ônibus e acabou ficando a gente e o tiozinho, até que ele criou coragem e veio com uma faquinha escondida na sacola plástica. Não dava pra ver direito como era, mas pela forma que segurava, parecia ser daquelas de serra de cortar laranja. Caraca. Foi assaltar as pessoas com aquela faquinha de rocambole, sabe? Aquela faca de plástico que vem do ladinho do rocambole. Que ele comprou na Americanas. Exatamente. Ele comprou o Pullman ali e falou, hoje eu vou fazer isso aqui render. Comeu todo o rocambole de laranja e agora eu vou pagar minha ida pra casa. E falou, seguinte, pessoal, não quero machucar ninguém não, só passo o celular de vocês, tá ligado? É um bom ladrão. Vamos chegou numa boa, assim, educadamente, seguinte, eu só quero o celular. Exato, né? Não vou passar a faquinha de rocambole no pescoço de ninguém. Só que ele falou meio baixo e a gente tava rindo de qualquer besteira que nós estávamos conversando. E eu perguntei, o que você falou? Já olhando a mão dele, escondendo alguma coisa e tentando entender a situação. Ele repete, só quero o celular, não quero machucar ninguém não, mano. E eu tô com uma faca aqui, cara. Nós olhamos um pro outro e eu falei, pô, não vai rolar não, cara. E ele responde, como é que é, parceiro? Não tá levando fé na parada? Tô com faca aqui, mano. Caraca, velho. Na hora, eu pensava se fosse uma faca de peixe, eu até entregava. Mas uma faquinha de serra, no máximo, pegava tétano. Não fala isso, porque você pode machucar... Não faça isso. Se o cara for você pode bom se machucar com a faquinha, bastante. É. Vai que ele é um samurai de faca de peixe. É. Nessa hora, enquanto o Austin, a Uniqua e a Tasha ficavam meio quietos e assustados, o Tyrone, pra amenizar, fala, cara, a gente tá vindo do trabalho. Aí, né, o Meliante... Você quer dar um nome pro Meliante? Tem algum vilão em Baekhyardigans? Não tem. Tem o Homem-Oco. Homem-Oco, beleza. Mas o Homem-Oco não é um vilão, ele é um amigo, mas a gente pode usar ele aqui. Pode ser. Tá bom. Aí o Homem-Oco perguntou, como é que é? Aí o Tyrone repete, pô, a gente tá vindo do trabalho. Aí o Minhoco, onde é que vocês trabalham? Nessa hora eu penso, claro que não vamos falar onde, eu vou inventar um lugar bem longe daqui, mas no meio do pensamento... O Tyrone fala, a gente trabalha na Tento, ali perto da rodoviária, sabe? Eu olho pra ele como quem diz, cara, você tá louco? Agora o maluco, além de roubar a gente aqui, vai aparecer direto na frente da empresa pra esperar a gente sair. Ele falou aí, isso telepaticamente, né, pro Tyrone. Exato, né? Aí o Minhoco, putz, mano, vocês trabalham na Tento? Caraca, foi mal. O mano ali me passou a fita que vocês eram playboy, tá louco? Vocês ganham mal pra caralho. Caraca. O Minhoco dá um sinal pra outro cara que tava a uma quadra dali que sai fora. Cumprimentou todos, inclusive eu, que não estendi a mão pra ele, e saiu fora, como se nada tivesse acontecido. E eu fico com aquela cara de que merda foi essa que aconteceu? Caraca, que situação, velho. Todo mundo se olha e depois de alguns segundos que ele já não estava na vista, começa a rir e vê como nós estávamos na merda, pois um bandido pé de chinelo deixou de roubar a gente porque trabalhávamos no Atento. Depois da Aniqua e da Tasha pegarem o ônibus, fomos os três pra casa no sentido uns merdas, dizendo que era melhor ter sido assaltados do que passar essa vergonha. No dia seguinte, fomos contar aos amigos na empresa, que de começo achavam que era verdade, mas depois não se aguentavam de rir, mas todos acabavam com a mesma cara de que a gente, de caraca, o bandido nem quis assaltar a gente de tão mal que a gente ganha. Mais um pouco ele tira alguma grana de algum roubo de sacola e divide com a gente. Bom, ele ia dividir o rocambole. Ia dar um pedacinho ali de bolinho Pullman pra cada um. Porque, não, vocês estão precisando aí, cara. Porra, deu vontade desse rocambole agora que você falou. Porra, é muito bom, cara. De doce de leite, melhor de todos. É, e eu gosto de... Eu faço uma coisa muito escrota, cara. Cara, eu sou muito ridículo. Eu gosto desse negócio... Eu gosto de pegar, geralmente, bolo, esses rocamboles, esses negócios assim, e eu aperto eles na mão... Uhum. Pra eles ficarem bem comprimidos, assim, bem, tipo... Porque geralmente eles são fofinhos, né? Tipo, eles têm... Eles são meio aerados, né? Tipo, tem uns espacinhos, assim, na massa. Eu gosto de comprimir eles, espremer bastante, assim, pra ficar bem compacto. E aí, todo mundo que me vê fazendo isso, eu faço isso com pão de forma, tá ligado? Eu faço lanche e eu aperto ele em cima da bancada depois... Porque eu acho mais gostoso ele comprimido. É horrível. E tem muita gente... É horrível isso que você faz. Mas eu gosto de comer esse rocambole da Pullman como se fosse um sanduíche, assim. Comer ele inteiro mordendo. E não, usar a faquinha. A faquinha marrom. É, você come ele como se fosse uma bomba de chocolate, entendeu? Nossa, isso é um pouquinho maior do que uma bomba de chocolate. Então, é maravilhoso, cara. De doce de leite, recomendo. Lê a segunda história aí. Olá, Guga, Rafa e Caio. Como vocês estão? Espero que bem. Nós estamos bem. Muito bem. O Rafael não sei porque ele não veio, mas eu e o Caio estamos bem. Exato. Ele deve estar dormindo agora. No último GugaCast, vocês pediram aos ouvintes que enviassem por e-mail histórias ocorridas em feriados, para que fossem contadas no futuro GugaCast com essa temática, e esse futuro é agora. Na hora em que eu vi esse pedido, minha reação não poderia ser outra que não pensar: putz, terei que escrever contando a história do manhoso. Peraí, deixa eu pôr manhoso aqui na minha lista de nomes do capeta. Eu vou pôr mesmo, falando sério. Manhoso, beleza. Manhoso, antes que vocês tirem conclusões precipitadas, é o nome de um dos 8 gatos da minha irmã, que a gente vai chamar aqui de Cat Lady, porque ela tem 8 gatos. Sim. A Cat Lady é a mais velha de 5 irmãos, eu sou o mais novo, e mora sozinha em uma casa na Tijuca, bairro daqui do Rio, com seus 8 gatinhos. Dentre eles, o Manhoso, que na minha opinião é o mais bonito de todos. Claro que é. Óbvio. O cara se chama Manhoso, gato. Os olhos são bem grandes e verdes. Olha que legal. E o pelo bem branquinho. Você acha que o mais bonito vai ser, sei lá, o Sérgio? Não, é o Manhoso, né, porra? Ela guardou o melhor nome pro gato mais bonito. Como se pode imaginar, ela tem um carinho gigantesco por cada um dos bichanos. Acontece que há uns 2 anos, algumas amigas da Cat Lady resolveram viajar para Búzios, onde alugariam uma casa na praia e curtiriam um desses feriadões prolongados que duram de quinta a domingo. Assim, a Cat Lady me contou ter recebido o convite das amigas para juntar-se a elas na viagem, mas confessou-me estar inclinada a recusar a proposta. Quando lhe perguntei o motivo, Cat Lady... Minha... É muito engraçado. Me chama a irmã dele de Cat Lady. Cat Lady respondeu que não poderia deixar os gatos sozinhos por 4 dias em sua casa, claro que não. Nem um pouco. Além da bagunça gigantesca que eles certamente fariam, não havia quem lhes desse comida e água. Foi a minha deixa. Como um bom irmão que sou, imediatamente me ofereci para ir à sua casa em cada um dos dias em que ela estivesse fora. Após alguma hesitação, minha irmã concordou e decidiu confiar a mim a vida de seus gatos, que é a própria vida dela, inclusive. Foram milhares de recomendações sobre como lidar com cada um dos gatos, as quais ouvi atentamente, pois não queria decepcionar minha irmã. Mas a tarefa era fácil: entrar na casa, limpar as caixinhas de areia, colocar ração e água para os gatos e regar as plantas. Na quinta e na sexta-feira, tudo certo, sem maiores complicações. Sabe uma coisa que tá me incomodando nessa história? Ele só tá fazendo isso porque ele é uma boa pessoa. Ele não tem nenhuma segunda intenção. Ele não tava querendo um apartamento da irmã pra fuder alguém lá. Ele não... Nada. Ele só tá sendo um bom irmão. Isso tá me deixando com um negócio. Eu tô esperando o tempo todo. Ok, segundas intenções. Cadê? Cadê? Não, ele só é uma pessoa boa. O amor existe, Caio. Existe amor na Tijuca. Amor e cerveja ruim. O problema foi no sábado. Eu estava regando as plantas no quintal, quando vejo, do lado de fora, na calçada oposta à da casa, o Manhoso. Meu Deus, ele escapou. Deve ter pulado pela janela. Corri para a rua e consegui alcançá-lo. O gato tentou se desembaraçar de mim, mas consegui agarrá-lo e trazer de volta para casa. Dessa vez, certifiquei-me de que a janela estava fechada e voltei a regar as plantas. Antes de ir embora, como de praxe, fui contar os gatos, para ter certeza de que os 8 estavam ali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Peraí, 9? Puta que pariu! Eles podem ter se reproduzido também, né? Caralho, velho. Tinha um gato a mais ali no meio. Fiquei desesperado, mas não foi difícil entender o que acontecera. Cara, parabéns pelo cara ter usado o pretérito imperfeito. Não, maravilhoso, cara. Pessoas que servem bem. Onde vocês vivem, onde, como vocês se reproduzem. O manhoso que eu resgatara... Olha isso, tô inteiro na conjugação. O manhoso que eu resgatara da rua era fake. Com efeito, havia agora na sala dois gatos de pelos brancos e olhos verdes. Conferi, e os dois também tinham pênis. E agora, o que fazer? Tentei de tudo. Deixei-os em um cômodo separado e chamei por manhoso e nenhum atendeu. Como todo gato, né? Mostrei fotos da minha irmã para os dois gatos. Novamente. Você conhece essa pessoa, Cat Lady? Novamente, nenhuma esboçou reação. Não houve jeito e eu teria que contar a Cat Lady. Ela ficaria uma fera. Talvez até parasse de falar comigo. A consciência pesou. Na ânsia de não desapontar minha irmã, acabei optando pelo caminho mais fácil, mas menos honrado. Na base do Adoleta, escolhi um dos bichos e levei de volta pra minha casa. Meu Deus! No dia seguinte, a Cat Lady voltou de Búzios e contei a ela que tinha ficado tudo bem, nenhum dos gatos tinha tido nenhum problema. Ela ficou satisfeita e eu, orgulhoso. Um orgulho meio culpado, mas ainda um certo orgulho. Continuei com o nono gato lá em casa, cuidando do bicho. Até criamos um laço de amizade. Eu tentava me consolar, pensando que, ao menos, na pior das hipóteses, um gato de rua havia sido adotado. É mesmo, né? Ninguém saiu perdendo aqui. Até que algumas semanas depois, num almoço na casa dos meus pais, a Cat Lady me perguntou se havia acontecido algo com o manhoso durante a viagem dela. O gato, antes dócil e calmo, estava muito temperamental e agitado. Sugeri que ele pudesse estar passando pela adolescência felina. Existe isso? Não. E, cara, essa irmã dele me assusta muito. Por quê? Porque eu já tive gato e é muito fácil você saber se um gato é seu ou não. Como? Não, se outro gato é igual, possível. Cara, não tem como. Não é, cara. O gato não reage não, a nada. Não, cara, alguma coisa de específico o gato faz, cara. Ela ia sacar na hora que não era um gato. Ah, então, mas ela dela. Sacou que o gato tava estranho. Ela só não cogitou a possibilidade do gato ter sido trocado. Que ela não sabia que isso podia ter acontecido. Porque era muito absurdo. É, então. É. Então ela só achou que o gato tava doente. Sugeri que ele pudesse estar passando pela adolescência felina, mas a Cat Lady disse que o manhoso já estava velho demais para ser um adolescente. Não tinha jeito. Eu teria que confessar. Teria que me humilhar, contar tudo o que aconteceu naquele feriado. E pior, admitir que menti, que a enganei. Seria horrível. Agora sim, minha irmã, com razão, deixaria de falar comigo. Talvez nem pudéssemos mais passar os natais juntos. Meus pais ficariam decepcionados comigo. Que vexame. A não ser que eu destrocasse os gatos. Óbvio. E foi o que eu fiz. Passei na casa da Cat Lady, num horário que ela estava no trabalho, e desfiz a troca. Deixei o manhoso lá e peguei o fake, que levei pra morar comigo. Caraca! Algum tempo depois, andando pela Tijuca, vi colado a um poste um anúncio em que se lia "Procura-se gato". E logo abaixo, uma foto do manhoso fake. No final das contas, diferente do que eu supusera... Olha aí, parabéns. Põe as palmas aí, parabéns. Cara. Por favor. Não se tratava de um gato de rua. Obviamente, devolvia ao verdadeiro dono. E até hoje, a Cat Lady não faz ideia que isso aconteceu. Conto com a descrição dos ouvintes do GugaCast. Ela não pode nunca ouvir a história, né? Porque mesmo que a gente tenha suprimido os nomes, ela vai sacar se que é um gato branco de olho verde. E vai sacar que ele ficou esquisito depois que ela foi viajar. Mas foi legal, cara, que não teve você falou que ele é uma boa pessoa, e de fato, todas as coisas que ele fez aqui não causaram mal a ninguém. Exceto talvez por algum período, exato, enquanto o manhoso fake tava na casa dela. Deixa eu anotar manhoso fake aqui também na minha lista. Manhoso. Manhoso fake. Ok, seria a próxima aí? Leio, vamos lá. Olá, senhores Mafra, Curraine e convidado. A história aconteceu aqui no DF mesmo, no feriado de Ano Novo, de 2016 para 2017. No apartamento onde vivo, moramos apenas eu e minha mãe. E nesse Ano Novo, para não passarmos em casa, resolvemos nos juntar com uma parte da família no Lago Sul, 41 quilômetros de onde eu moro. E eu não estava animado. Como minha mãe estava empolgada, não fui estraga prazeres. Até porque, geralmente um ano novo em casa é assistir o show da virada e ver alguns fogos pela sacada. Então, nossa, que tristeza, né? É sempre assim, né, cara? Nenhum Réveillon é realmente uma puta festa imperdível. Isso é só em filme. Ah, eu, quando eu era mais novo, eu geralmente ia pra uns anos novos, assim, bem legais. Ah, bem legais, bem legais. Bem legais, porra, ia pro clube da cidade, ia pra, uns, pra umas festas, um clube assim, de bacanas. Mococa, bem legal. Tá, era bom. Legal, pô. Beleza, talvez em Mococa, não no DF. Então coloquei meu notebook na mochila pra poder jogar online na casa da prima e fomos. Pensei, na pior das hipóteses, vou ficar fazendo o que faria em casa. Jogando. Dia 31 de dezembro, 12:30. Minha prima nos pega de carro e passa em mais duas casas. O carro, com 5 pessoas e inúmeros isopores, aumentou minha vontade de ter ficado em casa. Um calor desgraçado naquele Clio 1.0 sem ar-condicionado. Nossa senhora, eu consigo imaginar com um cheiro até. Uhum. Já estava todo suado de estar espremido em meio ao que parecia um carro cheio de muamba. E pra completar, eu já estava com a camiseta branca do ano novo. Mirim! E o jeans preto estava torrando minhas pernas. Chegando lá, fomos encher 150 balões. Ok. Gostoso também. Já, né? Já estamos aqui, vamos lá. Um ponto importante é que há 10 dias atrás eu tinha capotado de bicicleta e tinha acabado de retirar os 4 pontos na palma da mão. Meu cotovelo, no qual um pedaço ficou no concreto da ciclovia, ainda estava cicatrizando. Obviamente, tudo abriu durante o processo de amarrar balões. Mas ok, nossa. Dei um jeito de abrir o curativo e lavar tudo. Fim da tarde, 5 horas. Eu tô no computador, iniciando a jogatina, e recebo uma mensagem da... A gente precisa de um nome para uma amiga dele. Nome para uma amiga dele na festa de Réveillon. Alcione. Alcione. Né? Amarrom. Estou no computador, iniciando a jogatina, e recebo uma mensagem da Alcione, amiga próxima há mais de 7 anos, mas que no último mês tinha falado esporadicamente. Por não entender direito a mensagem, liguei para ela. E aí, onde é que você tá? Ah, eu tô no Lago Sul, vim passar o ano novo com a família. Poxa, tô num hotel com um casal de amigas. Era pra minha namorada tá aqui, mas terminamos há 2 semanas. Isso mesmo, elas tinham reservado 2 quartos num hotel, junto com um casal de amigas, com antecedência. E pra não desperdiçar o investimento, ela tinha ido mesmo assim. Falei no telefone num tom de brincadeira. Eu te odeio, Alcione. Me falasse antes, aqui tá muito fraco, eu teria ido na hora, eu te odeio. Desliguei o telefone. Caraca, ele odeia mesmo a Alcione, né? Ao contrário do cara lá do Guns N' Roses, do Axl Rose, que ama a Alcione. Como assim? Você nunca viu isso? Não, que história é essa? Procura o relacionamento da Alcione com o Axl Rose. Eles usam a camiseta um do outro. Axl Alcione... Rose, Alcione. Que merda, que história é essa, Caio? Você nunca viu? Tem aqui, a amizade de Alcione e Axl Rose continua firme e forte. Exatamente. Que ótima história, cara. Eu não sabia disso, ela tem ela aqui com uma foto com a cara dele na camiseta. E aí depois ele usa uma camiseta com a foto dela. Uhum. Tem aqui um tweet dele, Alcione Marrom, good to see your photo, very honored and good to see you doing great. Obrigado. Ah lá, cara, são cara. BFF. Excelente. Eu sempre te ensino uma coisa nova nos programas. Só coisas extremamente importantes pra sua vida, você já percebeu, né? Aham, uh-huh, sim. Continuando então. Desliguei o telefone e aí que começou o ano novo de verdade. Pensei, e se eu der um jeito de sair? Fazer do limão uma limonada? Challenge accepted. Num pior cenário será chato e num melhor cenário o roteirista filme nacional dos anos 80 dentro de mim dizia que poderia até me dar bem. Triplamente. Claro, todo homem acha que é assim, é né? É isso que funciona. Vai acontecer. Elas só estavam esperando por você. Exato. Nossa, não, deixei de ser lésbica agora. Uhum. Mesmo, ele mesmo escreve aqui, ó, mesmo sabendo que todas ali são lésbicas. Na maior parte do tempo, pelo menos. Mas, na realidade mesmo, também sabia que não ia rolar nada com a Alcione. Por mais que há 7 anos atrás tudo começou assim, já somos bem resolvidos quanto a isso. E hoje, como falei, a Alcione gosta de moças na maior parte do tempo. De qualquer forma, mantive a fantasia pra me animar. Pois bem, coloquei a cabeça pra funcionar. Teria Peraí, que ser uma... se ela é Alcione, ele é o Garoto Maroto. Garoto Maroto Travês. É isso aí. Pois bem, coloquei a minha cabeça de Garoto Maroto pra funcionar. Teria que ser uma história das grandes pra poder me fazer sair do Lago Sul. Isso é longe mesmo, Guga? Onde é que muito é longe, Sul? É longe. Lago é Sul longe. É um lugar, é como se fosse Alphaville, assim, como se fosse... Caralho! Não, então, mais ou menos, mais ou menos, okay. Mal comparando, tá. Como se fosse ir pra Morumbi é uma comparação melhor. Ainda é bem longe, meu Deus. Onde não tem ônibus nem nada, no ano novo, de algo que já estava combinado. Liguei novamente pra Alcione e aos sussurros de "eu te odeio", comecei a bolar um plano. Coloquei no Google, festa de ano novo Brasília. Achei a melhor festa que eu podia. Inventei que eu fui convidado de última hora pra ela e que uma amiga da pessoa que estava saindo desistiu. Que iam me encontrar na rodoviária, tinha carona pra tudo e já ia dormir na casa da tal moça. Ele não também podia inventei... só dizer, putz, vou encontrar com uma amiga minha? É. Ele tem que inventar todo um... Isso... Eu não entendi essa parte. É moleque fazendo molecagem. Eu acho que sendo... é porque... É, eu acho que sendo é isso. Sendo maroto, travesso. Eu acho que é isso. É só porque ele tem a necessidade de ser travesso. Exato. Se ele fosse só um garoto, ele ia falar que ele ia encontrar com a amiga dele. Mas como ele é um garoto maroto e travesso, aí ele inventou essa mentira toda. Exatamente. Também inventei que só iria pagar R$40 a mais da diferença do ingresso masculino e, como era a tal pessoa que saía, minha mãe comprou a ideia no ato. Perfeito. E assim contaminou a família. Na cidade tem que ir mesmo. Pega uma camiseta do primo. E deu tudo certo. Era só falar que ia na... Tá bom. Maroto travesso. Consegui até uma marmita congelada pra comer no dia seguinte, pois trabalhava em escala e entrava ao meio-dia do dia primeiro. 6:50. Tudo armado, Alcione avisada, pedi falsamente Uber pra rodoviária, mas era pra Taguatinga, 41 km de distância. Nossa senhora. E do Lago Meu Sul plano. Pra Taguatinga é como ir do Morumbi pra Penha. Nossa, ok. É tipo isso. Meu plano real era pegar umas bebidas, passar em casa, tomar um banho, pegar roupa nova e ir pra lá. Tudo certo, né? Errado. Detalhe importante, eu e minha mãe tínhamos levado apenas uma chave de casa. Propositalmente fiquei com ela e bem na hora de entrar no Uber, minha mãe grita: "Filho, a chave!" Pronto, ferrou. Não tem como entrar em casa. Eu realmente coloquei na cabeça que não queria passar um ano novo suadão, mas resolvi fazer do limão a limonada de novo. Vou em casa mesmo assim, vale pelo banho e novos curativos. E ainda tinha meu subconsciente das fantasias eróticas trabalhando sei lá por quê, por mais intangíveis que essas coisas fossem. No caminho, ligo pra minha mãe e em resumo foi algo assim: "Alô, mãe, que foi? Se por acaso, talvez, eu quiser ir pra casa depois da meia-noite, aquela chave reserva ainda tá no vaso de plantas? Sim, é só puxar uma vasinha de plástico da direita que tá lá, enterrado." Cara, pra onde essa história tá indo, cara? Eu tô completamente perdido até agora. Eu também. Ele ia pra festa na casa da prima, que ele tava achando sim. uma bosta. Sim. Aí a amiga dele falou, convidou ele pra uma festa no hotel. Não, a amiga dele não, a Alcione. A Alcione, que tava lá com um casal de amigas, convidou ele pra festa no hotel. Ele Isso. achou que esse era o momento que ele ia trazer a cura gay pras amigas dele. Exatamente. E resolveu que ele tinha que ir. Mas, ao invés dele simplesmente falar que ele tava indo fazer isso, ele inventou toda uma história mirabolante de que ele ia numa festa, que alguém desistiu, e ele comprou o ingresso, e aí ele desistiu, né, e ele levou uma marmita e a camiseta do primo. Mas ainda assim, ele não queria chegar suado na casa da Alcione, no hotel da Alcione, e aí por isso ele ia pra casa, mas ele não podia contar que ia pra casa, é isso, certo? Isso, tá isso. Bom. E aí, ele tava indo com a chave, só que a mãe dele ficou com a chave e ele precisava da chave reserva. Garoto, maroto, aqui. Travesso, você garoto, é um cara maroto. Muito complicado, cara. É, da próxima vez, só chega na sua mãe e... Da próxima vez... você me quebrou, Caio. Foi bem stealth também. Enquanto você tava falando, eu só joguei. Foi no timing perfeito. Você ainda quer dar o conselho pra ele ou não? Eu quero, mas... Pera. Alcione é muito bom. Da próxima vez, só fala pra sua mãe que você vai passar em casa e depois ir pra casa da Alcione. Só isso, ia ter resolvido toda a sua vida. Cara, com certeza. Sua mãe provavelmente gosta da Alcione. Exatamente, ela ia ficar muito feliz que eu tava indo visitar ela. Passei numa loja de conveniências aberta, peguei bebidas, comidas e cheguei em casa. 8:30. Moro num prédio. E no meu andar, num espaço de 3 por 2 metros, há 4 portas e um vaso de plantas. Minha mina de ouro. Comecei a cavar no grande vaso, procurando a carcaça de um vaso menor. O vaso era enorme e era uma zona. Trocentas plantas de verdade e de mentira, pedras, mini vasos, mas nada da chave. Peguei uma das pedras para me ajudar a cavar. Nada. O cuidado que eu tinha de lembrar onde estava tudo e deixar arrumado acabou. Comecei a jogar tudo no chão, era só cavar mais um pouco. O corredor ficou terra pura. Tentei não sujar a camiseta branca, mas ficaram algumas marcas de terra. 9:30. bateu o desespero. O cara ficou uma hora cavando um buraco. Uma hora cavando um buraco num vaso. Cara, quão grande é esse vaso? É. É do tamanho de uma banheira, né? É, parece... Se ele estivesse tentando desovar um corpo, ele já tinha terminado. Porra! Em uma hora, dá e sobra. Né? 9:30, bateu o desespero, não achei. Em última tentativa, bati na porta da vizinha e em um momento de filme hollywoodiano, besteirol me acontece. Abre a porta a vizinha, bonitona e malhadona. Tinha saído do banho, tava com a toalha na cabeça e outra no meio do corpo. Ele podia ter ficado ali, né? É. Desencana da Alcione. Aham, uhum. E da cura gay. Exato. Lembro tudo em slow motion, sabe-se lá por quê. E quando acordei de um rápido devaneio, eu disse... Oi, vizinha. Oi, tá tudo bem? Então, mais ou menos. Cheguei de viagem de Paracatu agora. Só queria passar em casa pra deixar as coisas, tomar um banho e passar o ano novo com os amigos. Cara, ele tem uma mania de mentir pra todo mundo, né? É, por que ele tem que falar de Paracatu? Nossa, mas não achei minha chave reserva e minha mãe escondeu muito bem. Ela, vixe, agora? Aí ele, você me empresta um balde? Um balde? Eu queria jogar toda a terra do vaso no balde. Assim a chave apareceria. Ela me deu 2 baldes e uma colher gigante. Agradeci a ajuda, enchi os 2 baldes de terra e adivinha? Nada. Nada. 10:20. Desisti. Estava muito mais suado e sujo do que antes. Mãos, unhas e roupa suja de terra. Joguei tudo de volta no vaso de qualquer jeito. A vizinha, tentando ajudar, ofereceu a casa para eu lavar as mãos e usar um desodorante. No banheiro dela, percebi que tinha uma marca de terra na testa. 10:40. Tinha que chegar até o hotel. Tentei pedir um Uber. Multiplicador pra lá de 5. Muito caro, não dava. Fui no aplicativo de táxis. Um motorista aceitou a corrida, mas estava indo na direção oposta. Liguei e ele falou que tinha que deixar um pavê pra uma passageira. Isso é muito ano novo mesmo, né? A dona esqueceu no carro dele. Mesmo eu gritando, pelo amor de Deus, e que o pavê era caminho do meu destino, não deu certo. Pedi outro. 11:05. Finalmente chegou no hotel. Todo acabado, mas animado. Fiz o check-in acompanhado das meninas e subi. De prontidão, já peguei uma bebida, umas batatas, sentei no sofá e perguntei. E aí, onde é que vai ser a festa? Onde vão ser os fogos? Aqui. Na piscina, na cobertura. Não, a piscina tá fechada. E a cobertura? Não sabemos. É o quê? Por dentro, uma mistura de puta que pariu com incredulidade me bateu. Comentei ao tom de brincadeira, mas era com fundo de verdade. Você me faz rodar a cidade, comprar tudo, tô só a rapa da panela, sujo, e vou ver os fogos pela janela do hotel? Não, não aceito, eu me nego. Elas estavam me convencendo que também era legal. E de fato, também era. Mas precisava de mais. Tive a ideia de ir até a cobertura do hotel pra ver se tínhamos como ver a queima de fogos por lá. Fui sozinho primeiro, pedi o elevador. Outro detalhe importante, o hotel tem 16 andares. E sei lá por quê, eu não conseguia colocar 16 no painel. Eu ficava pulando entre um andar 1 ou 6. Ah, como se eu tava... digitar o andar. Tem... Nossa, que estranho. O número era composto. É, não era de 1 a 16. Era de 1 a 9, né? De 0 a 9. É, deve ser isso. Foi isso que eu entendi, pelo menos. Você colocava 1 e 6 pra ir pro 16º. Como eu tava com pressa, apertei o andar com o maior número de um dígito, o 9. E subi o resto pelas escadas de emergência. Já tava todo acabado mesmo. Cara. Fui observando onde... Nossa, cara, que situação, velho. 7 andares. Que... Se tivesse ficado na casa da prima jogando LOLzinho, não nada disso teria acontecido. É. Fui observando onde tinham as câmeras e cheguei na cobertura. Pra que ele foi olhando câmera, cara? Ele mente tanto que ele agora tá fugindo da polícia, né? Ele é tipo o Jack Bauer. E cheguei na cobertura. Super escuro. Subi 2 lances de escada verticais e pronto. O Nirvana, o ápice. Uma visão em 360 graus. Sabe aquela luzinha vermelha no topo dos prédios? Eu estava lá. De fato, era muito bonito. Liguei na hora pras meninas e falei que ia buscá-las. Ele estava no topo mesmo, entendeu? Naquela casinha ele subiu, no topo do prédio. Ele subiu aquelas escadas. Ele não subiu só a escada normal. Ele subiu a escada de, tipo, que nem ele falou, né? Escada vertical. É. 11:40. Quando chego lá embaixo, foram mais 10 minutos de convencimento. Mas deu certo. Peguei uma bebida e subimos. Pra nossa sorte, dessa vez o botão do elevador funcionou. Ao chegar lá em cima, antes dos 2 últimos lances de escadas verticais coladas na parede, uma das moças do casal amarelou. Tinha medo de altura. E nada que falamos a fez subir. Tão perto, mas tão longe. E de fato, o casal voltou pro quarto. Mas eu e a Alcione ficamos lá. Agora eu lembrei que ela chamou a senhora e fiquei feliz de novo. E de fato, foi a melhor queima de fogos que vi na vida, superando até o que vi na praia uma vez. tinham fogos pra todas as direções, perto, longe, coloridos, etc. É que ele tava meio no topo, né? Brasília é uma cidade plana, então ele deve ter visto muitas coisas. Sim, exatamente. Deve ter sido legal mesmo. Sim. Ainda mais com a Alcione do lado, né? Porra, a Alcione falando, né? Tipo, você me faz de conta que quer o meu perdão, mas depois apronta no meu coração, desarruma tudo fazendo arruaça, me põe quase louca de tanta pirraça. Pô, boa essa música aqui, hein? Cadê? É isso que... é isso que ela sempre fala pra todas as pessoas. Exato. Tira meu escudo, me põe em defesa. Maravilhoso. Meio que valeu a pena toda essa mini aventura. Feitas algumas ligações, tomamos umas cervejas e descemos. Finalmente estava aliviado e menos tenso. Repassar as últimas horas foi bem divertido. Mas não acabou. Lá pra 1 da manhã, o casal foi pro seu quarto fazer o que casais fazem, que é jogar gamão. Uhum. E como tinha muita bebida, eu e a Alcione ficamos até as 3h30 conversando. Fiquei sabendo da história do término, como foi, etc. Uma hora o sono chegou e fomos dividir a cama de casal do quarto. Como toda... Ah, ele já admitiu aqui. Uhum. E como toda uma boa não-história, nada aconteceu. Nada aconteceu. Então, eu já tava esperando. É, não, ele não podia ter final feliz. É. De fato, depois de umas palavras, apagamos. Inclusive, depois desse dia, ficamos até mais amigos do que já éramos. E finalmente o ano novo acabou. Ah, ele mandou um epílogo aqui. Depois que acordei meio ressaqueado, consegui carona com o casal até perto do trabalho. Sorte número 1. Chegando lá, com a camisa folgada do meu primo e minha marmita congelada. Caramba, ele tava com a camisa do primo? Tava. Por que ele não foi simplesmente ir fazer a camisa do primo? Ele teria evitado 2 horas cavando um buraco. Cara, e fudendo com o corredor da casa dele. É. Imagina os vizinhos abrindo a porta e vendo aquela merda no chão. E teria evitado contar essa história de Paracatu, que não teve nada a ver. Exato. Comi e ao meio-dia estava a postos. Porém, tinham 3 funcionários. E não 2, como de costume nos feriados. Abrimos a escala na nuvem da empresa e estava lá. Eu entrava às 7 da noite naquele dia. E não ao meio-dia. O supervisor atualizou a escala no dia 30, eu baixei o PDF no dia 28. A primeira versão. Fiquei puto, pois não foi feito nenhum aviso via e-mail, telefone, nada. Foi só apenas o boca a boca que não chegou até mim. Fiz questão de ligar pra ele, de passar a raiva adiante, mas mantendo a linha pra não perder o emprego. E bem, pelo menos consegui uma carona pra casa, sorte número 2. À noite, saí do trabalho a 1 da manhã de Uber. No feriado, onde se ganha hora extra, eu acabei ganhando metade, pois o preço do Uber era metade do que ganhava no dia. Lá, eles não recompensam financeiramente as horas extras, vai tudo pro banco de horas. E, finalmente, o ano novo acabou. É isso, pessoal. Esse epílogo foi totalmente desnecessário. Nossa. Garoto, maroto, travesso. Para com esse jogo de mentiras. Né? Por mais que Alcione diga pra você fazer de mim seu pequeno brinquedo... É. Nem tudo é brincadeira. Isso aí. Guga, lê a próxima. Olá, Guga, Rafael, Caio e eventual convidado. Atualmente tenho 47 anos, sou casado, carioca e rubro-negro. Sou empresário há 6 meses e anteriormente era executivo de comunicação de uma grande empresa global que fabrica uma bebida escura e refrescante, com cor vermelha predominante em sua marca. Ok. Ele deve ser cinzano. É um vermute country. Exatamente, perfeito. Hoje, como todo empreendedor... Em início de carreira, não posso colaborar com o podcast como gostaria, mas um dia poderei. Os nomes aqui mencionados são fictícios e vocês podem mudar como queiram, a gente vai mudar. A história se passa na virada dos 80 para os 90, quando eu tinha cerca de 19 anos. Então era uma época bem mais roots do que a época que a gente vive hoje. Exatamente. Com um amigo Dinamite e eu, Zico, combinei uma viagem... Cara, de jeito nenhum você vai vir aqui e estabeleceu os seus próprios apelidos. A gente vai deixar o amigo dele ser vascaíno, ele ser flamenguista, mas o amigo dele vai ser o Valdir e ele vai ser o Nélio. Porque esses sim eram jogadores da virada dos 80 para 90 do Vasco e do Flamengo. Com o amigo Valdir e eu, Nélio, combinei uma viagem do Rio à Ilha Grande, Angra dos Reis, em um feriado. Não tínhamos carro próprio, e sim emprestados por pai ou mãe, o que nos levou a optar por ir de ônibus. Valdir, apesar de amigo de sala no colégio e amigo até hoje, é pouco mais de 1 ano mais novo do que eu. Você lembra do Valdir, cara, que ele tinha um bigode? Lembro. Agora que você falou do bigode, eu lembro. Na rodoviária Novo Rio, uma experiência ainda mais deprimente naquela época, embarcamos de noite em um ônibus intermunicipal que nos levaria até Mangaratiba, de onde seguiríamos para a Ilha Grande em algum barco ainda não contratado. Cara, é uma viagem muito... Ninguém faz isso mais, né, cara? Não tinha internet nessa época. Uhum. Aqui vale um parêntese. Ambos estávamos solteiros e eu tinha terminado um namoro de forma ruim com minha primeira namorada mais duradoura. Nosso objetivo, portanto, não era curtir paisagem ou passear de barco. Era pegar algumas gatinhas. Ainda se fala gatinhas? Sim, Nélio, ainda se fala. Mas voltando. Assim que o ônibus entrou na BR-101, Rio Santos, percebemos que tínhamos como co-usuários do transporte coletivo alguns representantes de uma turba que, claramente, não queria que o ônibus chegasse ao destino. Isso porque, sistematicamente, foram destruindo o ônibus por dentro. Tal como cupins, começaram a arrancar os bancos que não estavam ocupados, terminando com um gran finale que foi arrancar alguns vidros que, assim como os bancos, foram arremessados ao piso da rodovia. Caralho! Caralho! O Rio de Janeiro, cara, não é pra amadores. Havia, como podem imaginar, um clima tenso dentro do coletivo. Para nossa sorte, o motorista, que mantivera-se mudo durante aquilo tudo, simplesmente parou o ônibus em um posto policial no caminho e pediu que os policiais fizessem uma limpeza no interior. E para nossa alegria, todos os marginais ficaram com os policiais. Certamente para assistir a cursos de cidadania mais do que merecidos. Caraca. Dessa forma, sobrevivemos e chegamos a Mangaratiba. Lá, já havia cerca de 200 pessoas em um pequeno cais. As alternativas de transporte eram esperar até o amanhecer e pegar uma balsa do DESIP, o departamento que cuidava do presídio da ilha, que fazia o percurso regularmente, vez por outra levando e trazendo criminosos. Que maneiro, cara. Caraca! Negociar um lugar em um dos pequenos barcos pesqueiros que ofereciam saída mesmo na madrugada. Como jovens destemidos, claro que fomos pela segunda. E em questão de minutos, singrávamos os mares. Eu queria muito poder dizer que um dia eu singrei algum mar. Singrávamos os mares, junto com outras 30 pessoas, em um barco que deveria levar no máximo 10. A viagem, apesar do risco, correu bem. E ali naquele aperto, já dei sorte e entabulei um papo promissor com uma bela menina ao meu lado. Valdir não deu a mesma sorte. Valdir nunca deu sorte, cara. Ocorre que mais que o aperto do barco, maior era o que acontecia em minha bexiga. Eu estava absolutamente desesperado para urinar e aquele barulhinho de água só piorava tudo. Tentava continuar conversando com a menina e disfarçar o suor frio que escorria pelas têmporas e os tremores involuntários. Até pisar na areia, fui vencedor. Mas assim que pisei na areia da Vila do Abraão, corri para achar uma árvore e me aliviei ali mesmo, sob a luz de uma das poucas lâmpadas acesas na pequena praia. A menina, evidentemente, viu aquilo e já nem falou mais comigo a partir dali. Putz. Você tentou, cara. Você foi um bravo. O próximo desafio, já em terra firme, era encontrar algum lugar para dormir. Cara, olha só, cara. Os caras foram sem lugar para dormir. Cara, eles foram pra Alcatraz brasileira, porque, né, você só chega lá de meio de transporte alternativo ou pela barca que traz e leva preso, uhum. E você não tinha nenhum plano. Pague para entrar, reze para sair. Exatamente. Tínhamos levado uma antiga barraca para duas pessoas. Pergunta daqui, conversa dali, nos indicaram um camping que poderia nos abrigar. Mesmo de madrugada, tinha alguém de plantão, que prontamente nos indicou um espaço no pequeno terreno lotado onde podíamos montar nossa barraca. A barraca foi montada exatamente ao lado de uma vala que, além de águas das nascentes da ilha, carregava parte do esgoto daquela vila. Que nojo, cara. Nossa. Nem dormimos. Ficamos bebendo cerveja até amanhecer em pouco tempo. De manhã, fomos explorar a parte da ilha onde estávamos. Nos indicaram uma praia a cerca de 40 minutos de trilha. Íamos bem, até a natureza mostrar mais uma vez seu poder implacável. Desta vez, com cólicas fortes que me obrigaram a sair da trilha e adubar a floresta. Tal como um índio pela primeira vez na vida, me limpar com folhas, obviamente, e aguentar o Valdir me sacaneando por todo o resto do caminho. Cara, isso é humilhação. Isso é uma coisa que é muito estranha, assim, tipo, porque eu penso em folha e eu não imagino sendo uma boa coisa pra você passar na sua bunda. Tipo, não deve... Né, tipo, carregar os resíduos que estão ali ainda. Depende, de uma maneira satisfatória. Se você usar o lado de baixo, que tem aqueles veios, deve ter um grip, rapaz. Entendeu? Sim, aí tem um grip, aí ok, não aí é? Ok. Mas você fica com o cu verde, mas... Melhor verde do que sujo. Mas dependendo da planta que você escolher, pode até ter um efeito hidratante. É verdade. se você escolher uma folha de babosa... Daquela folha dura. Para manter a timidez afastada, bebíamos cerveja sempre que podíamos, o que ocorreu na tal praia e em todo o tempo em que estávamos na Vila do Abraão. À noite, Valdir capotou de sono, bêbado, e eu fui curtir a noite sozinho. Naquela época, a Ilha Grande não era tão turística como hoje, e não havia mais do que um trecho com algumas biroscas que concentravam a juventude. Fiz amizade com alguns paulistas que estavam no mesmo camping, e na volta, um deles, bêbado, mijou na própria barraca, achando que estava em um banheiro. E eu não peguei ninguém. Porra, Nelly. No dia seguinte, já cansado de comer PF de arroz, peixe e pirão, resolvi pedir o PF de arroz com calabresa no boteco de estimação. Isso terá importância mais pra frente. Continuamos a beber, visitamos outras partes e de noite, dessa vez foi minha vez de capotar de bêbado. Valdir foi curtir a noite deprimente sozinho. Voltou de manhã, assim como eu na noite anterior, o que aliás foi ótimo, porque a tal barraca não acomodaria dois marmanjos grandes como nós ao mesmo tempo. Valdir também não pegou ninguém. Era dia de partir. Voltamos ao continente, pegamos o ônibus contrário e chegamos ao Rio. Estava tudo bem, exceto por uma dor imensa que eu sentia no abdômen. Chegando em casa, relatei tal dor aos meus pais e fui levado ao hospital, onde fiquei hospedado por 2 dias até que o intestino voltasse a funcionar. Caramba! Meu! Será que ele comeu as folhas? Eu estava com uma gastrite e uma obstrução de intestino que só cedeu após muitos remédios próprios para este fim. Valdir, que não mudara seu cardápio, estava perfeito em casa e me maldizia o tempo todo por causa daquele arroz com calabresa. Bom, essa é uma das histórias que ainda hoje me fazem rir sozinho. Espero que tenham gostado. Pô, foi ótimo, Nélio. Obrigado, cara. Foi ótima, ótima história. Ótimo. E não existe mais esse tipo de roubada, por mais que ainda existam roubadas, não existe mais isso, cara. Porque, você não... porque tem internet, você manda um e-mail pro cara do camping. Você chega lá com tudo acertado já. É, ninguém se atira à sorte dessa maneira, né? A gente devia ter chamado o Valdir e o Nélio de Juba e Lula. Caio, lê nossa última história. Vamos lá. Olá, Guga, Rafa, Caio e convidados. Meu nome é... A gente tem que mudar o nome dele. Ele vai ser... Vamos chamar ele de Carlos Gardel. Meu nome é Carlos Gardel, sou assinante e amo conteúdo. Às vezes tenho que parar meu carro no acostamento para dar risada e não provocar acidentes. Mas tirando esse inconveniente, o resto é fantástico. Estou aqui escrevendo minha primeira carta sobre um episódio que aconteceu em um feriado. Mas, como sou meio folgado, tenho um pedido. Na verdade, para melhorar a experiência da história, preciso que quando vocês lerem o que estará escrito entre aspas, vocês o façam com sotaque espanhol. Muito obrigado por me fuder. Boa sorte, Caio. Ainda bem que esse e-mail caiu para você. Cacete, eu que mudei a ordem dele pra cair comigo. Pra ser mais preciso, ler com sotaque portunhol daquelas pessoas que acham que falam espanhol, mas não falam porra nenhuma. Então, sou eu mesmo. É isso aí. Perfeito. Você tem que trocar todos os L's. Pra você fazer um portunhol argentino, vou te dar a dica. Você tem que trocar todos os L's por J. Então, se tiver escrito um cara chamado Caballo, você vai falar Caballo. Tá. Entendeu? Essa é a primeira dica do portunhol argentino. A segunda é você... Essa daí é do espanhol em geral, assim, mas... É você trocar o S pelo TH, sabe? Isso igual quando você fala thank you. Então, você, ao invés de você falar S, você fala fierra. Você não fala sierra, você fala fierra. Entendeu? Esse, e deixa... Esse é o sotaque vagabundo espanhol. E deixa a boca meio molengona, assim, isso aí. Né? É. Beleza, vamos lá. Aconteceu há 10 anos atrás, quando eu era universitário. Eu fiz faculdade em uma cidade pequena no interior, onde a vida noturna só existia graças aos universitários. Mas em feriados, os estudantes voltavam para suas casas visitar as famílias ou viajavam para lugares mais interessantes. Então, a cidade ficava deserta e um porre, sem nada para fazer. Vale lembrar que há 10 anos não existia Netflix, então o ócio era muito maior. Bom, era um feriado e a cidade estava realmente deserta. Eu estava sem grana para viajar e meus pais não estavam em casa. Então resolvi ficar na cidade mesmo. Meu irmão, que nome que a gente vai dar pro irmão dele? Carlos Menem. Meu irmão, Carlos Menem, resolveu vir me visitar, pois ele também estava sem nada para fazer, apesar dos meus avisos de que não teríamos porra nenhuma para fazer. E dois dos meus amigos, agora a gente precisa de nomes pros amigos dele. Tá dificultando pra caramba, hein? São só mais duas pessoas. Como é que é o nome do ditador lá da Argentina? Puta. Que tinha a Madonna, que ela falava como é que era. Não, sabe qual é? Que a Madonna fez o musical. Sim, sim. Don't Cry for Me Argentina. É, Juan Perón. Juan Perón. E o outro? Néstor Kirchner. E dois dos meus amigos, Juan Perón e Néstor Kirchner, que moravam na minha república comigo também ficaram, pois eles moravam muito longe e a passagem de avião em feriados é impagável. Então, esse é o cenário. 4 marmanjos, universitários, duros, ele colocou entre parênteses pleonasmo, sem nada pra fazer, já tendo jogado com todos os times possíveis no FIFA. Era noite e resolvemos que tínhamos que fazer alguma coisa diferente. Passeamos de carro um pouco na rua pra ver se em algum lugar existia alguma coisa viva, mas não tivemos sucesso. Então o Juan Perón teve uma ideia. Que tal a gente ir num puteiro? A gente não tem grana, mas a gente conversa com elas, zoa um pouco lá, dá risada, sei lá. Esse é um lugar que é 24/7, né? Que abre todos os dias por 24 horas, então vai estar funcionando com certeza. E aí, o Carlos Menem adicionou mais elementos à ideia. E se vocês pegassem seus ternos, nós tínhamos ido em uma formatura poucas semanas atrás, colocassem e falarem que são os meus seguranças. Eu tenho 1,94 e meu amigo tem 1,97. Então, de terno, realmente poderíamos passar por seguranças. Tá bom, mas por que que você precisaria de seguranças? Tipo, quem você seria? Então, Carlos Menem pensou, olhou no seu armário e disse: já sei, você é um argentino que veio fazer coisas a trabalho aqui. Sei lá, um fazendeiro argentino. Que... Caraca, velho. Que ama as brasileiras e quer levar uma pra passar uma temporada na Argentina. E nisso pegou uma camiseta da seleção argentina número 9, onde se lia nas costas: Batistuta, obviamente. Pronto, era o disfarce perfeito. Afinal, todos os argentinos andam com camisetas de sua seleção. É assim que a gente reconhece eles. Exato. Meu outro amigo ia ser apenas o amigo do argentino e pronto. Colocamos os ternos e a camiseta da Argentina. Pegamos uma nota de um peso, que meu colega tinha guardado. Pegamos o carro e partimos pro puteiro. Só que precisávamos ir para um que ficava em uma cidade ao lado. Menor ainda, já que Juan Perón era, digamos, uma figura familiar às garotas da nossa cidade. Chegamos no puteiro, após pedir informação em dois botecos na cidade, e o lugar estava vazio. Um carro só no estacionamento improvisado. O segurança olhou apavorado quando surgiram dois caras com dois seguranças. Perguntou ao Carlos Menem o que ele queria e quem ele era. Entramos na frente. Você não pode falar com ele. Ele é um fazendeiro argentino com um negócio na região, tá estressado e quer relaxar. O segurança autorizou a entrada com cara de espanto, pensando que raios uma pessoa com dois seguranças vem fazer nesse lugar. Ao entrarmos, o lugar parou. Já não estava muito movimentado, pra ser sincero. Pra nos olhar, sentamos numa mesa, Carlos Menem e o Néstor Kirchner, eu, Carlos Gardel. Tá difícil. Tá foda. E o Juan Perón ficamos em pé ao lado dele. Então, uma senhora se aproximou e veio falar com ele. Entramos novamente na frente, mas ele acenou com a cabeça e deixamos ela passar. Ela perguntou como ele chamava, o que queria, etc. Ele fez cara de que não tinha entendido nada, virou pro Néstor Kirchner, que nesse momento ganhou uma nova função. Ele seria o tradutor. Então, ele começou. Essa senhora gostaria de hablar com ustedes e quer saber como te chamas e o que queres. Foi horrível, mas deve ter sido assim. Foi horrível. Mas foi assim. Carlos Menem respondia num portunhol bizarro, mas falando muito rápido e baixo, que ninguém conseguiu nem ouvir. E então, Néstor Kirchner traduzia para a senhora. Ah, ele é um fazendeiro, ele tá aqui para relaxar, ele tá muito estressado, mas ele quer alguém que possa ficar com ele hoje e possa e queira acompanhá-lo em uma viagem de uma semana para a Argentina, na propriedade dele. Se alguma de suas meninas tiver interesse, peça para que elas venham para cá se apresentar. Ele é uma pessoa muito generosa. O que é engraçado é que Carlos Menem falou duas frases e o Néstor Kirchner traduziu como esse texto. Mas tudo bem. A mulher ofereceu bebidas e aí tínhamos o dilema. Não comprar nada ia mostrar que não tínhamos grana e a história iria acabar ali. Mas realmente não tínhamos grana para comprar muita coisa, talvez uma ou duas cervejas, que deviam ser o olho da cara. Então Carlos Menem disse: ¿Tienes cerveza argentina? Ficou melhor dessa vez. Foi melhor. Sempre rápido, com um sotaque bizarro. Néstor Kirchner prontamente traduziu: vocês têm alguma cerveja argentina? Óbvio que eles não tinham. Então, Carlos Menem cuspiu no chão, como todo argentino faria, e disse... Essa história é muito boa, cara. Então, vocês só quero las chicas. O que foi prontamente traduzido pelo Néstor Kirchner. Então ela trouxe garotas e as colocou na nossa frente. A moça, uma mistura de garçonete com dona, sei lá, disse que as duas estavam muito empolgadas, que iriam fazer companhia para ele se ele quisesse. Carlos Menem escolheu uma das meninas e pediu para ela sentar ao lado dele. Então disse: ustedes es muy linda. Quiero que ras comigo para a Argentina. Ustedes quieres? Sim, claro, ela disse. Então, Nestor Kirchner começou a conversar com ela e pediu que ela falasse um pouco dela, a idade, o que gostava de fazer, etc. Sacanagem, cara. Coitada da menina, que... tá lá trabalhando. Coitada, tá lá trabalhando, velho. Eu sempre penso nisso, cara. Então, ela começou... Mas também não mas foi primeiro... muito grave, vai. Foi só um papo. É, ok, ok. É, exato. Foi só... Então, a única coisa que essa menina perdeu foi tempo. É. Que já não tava usando pra nada, né? Porque tava vazio o lugar. É. Então, ela começou. Mas primeiro ela fez o que elas sempre fazem. Pedir pro cliente pagar coisas pra ela. E ela disse... Eu tô com muita sede, calor. Será que você não me pagaria uma coisa pra eu beber? Carlos Menem fez que não tinha entendido. E o Nestor Kirchner repetiu a mesma frase, trocando estou por estoy, você por ustedes. E colocou um sotaque bizarro. Pronto. Foi suficiente pro meu irmão. Foi suficiente pro Carlos Menem entender. Solo bebo cerveza argentina. Nisso, Nestor Kirchner retraduziu pra ela. Mas não é pra você, querida, é pra mim. Mais uma tradução onde a frase foi repetida com sotaque. Ninguna persona deveria beber algo que não fosse cerveza argentina. Você irá para mi casa e será bem tratada como bebidas de qualidade. As coisas seguiam assim. Todas as frases eram traduzidas por Nestor Kirchner, mesmo sendo exatamente as mesmas e totalmente compreensíveis. Então, ela se levantou e aproximou dele. E prontamente... Eu e o Juan Perón entramos na frente e esperamos o famoso sinal com a cabeça vindo do nosso chefe. Ok, sinal dado. Ela sentou no colo dele e começou a se mexer. Então, Carlos Menem disse, antes, tenho que te dizer que tenho alguns gostos sexuais muito diferentes. Como assim? Quais? E você não quer pedir licença para seus amigos aqui? Não foi, ele é meu tradutor? Não compreendo nada do que dices. Meus seguranças são muito discretos. Não puedo afastar-me deles. Entendi. Que gostos são esses? Nossa. Você não compreenderia. Merda. Gosto que me ama... Gosto que me agarres e sussurres coisas muito específicas em meu ouvido. Isso é tranquilo. Tipo o quê? Habla. Maradona é melhor que Pelé. Essa história é muito boa, cara. Nessa hora foi muito foda, era quase impossível não segurar o riso. Eu e Juan Perón não conseguimos. Nestor Kirchner fez um trabalho melhor. Cabrones! Que estão rindo? Deu um tapa na cara de cada. Desculpa, chefe. Esses brasileiros não têm respeito. Então, diga pra mim. Ela se aproximou do ouvido dele e disse, Maradona é melhor que Pelé. Então, ele se contorceu como se tivesse ficado arrepiado. De novo. E repetiu. De novo. Ela ficava se esfregando e falando que Maradona era melhor. E o Carlos Menem fingia estar em êxtase. Ficou assim por uns 10, 15 minutos. Até que, de repente, ele parou. Ustedes acreditam mesmo que Maradona foi melhor que Pelé? Ou está falando isto apenas para me agradar? Não, eu acredito. Não estou criando. Juro. Acho que ele foi melhor sim. Vamos embora. Esta chica não sabe lá a importância del PIB. Percebo que ela está mentindo. Então, ele simplesmente se levantou. Ela tentou se aproximar e falar que não, mas seus dois seguranças fizeram um bom trabalho entrando na frente. A dona barra garçonete tentou argumentar, mas ele se dirigiu à porta e saiu. Deu um peso na minha mão, entreguei a dona e fomos embora. Então, a noite acabou depois de muitas risadas no carro e em casa. Grande abraço, continue com um ótimo trabalho. Ele mandou bem de dar um peso. Cara, que história. As pessoas desse puteiro devem falar disso até hoje. Cara, lembra quando aquele argentino escroto veio aqui? Deve ser Caraca. Isso mesmo. Mas foi muito engraçado, cara, o fato deles ficarem bromando em espanhol. O que faz sentido, né? É, faz sentido. Cara, foi muito boa a história, muito boa mesmo. É isso? É isso. Adeus. Falou. Este podcast foi editado por Caio Corraini.